EA Antenna Web. Estimados ouvintes, boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do nosso Electronic Art. Edição para esta quinta-feira, dia 10 de abril de 2014. Uma edição onde vamos chegar a conhecer grandes momentos das composições eletrónicas, algumas delas até recentes. Aliás, é precisamente com uma delas que vamos começar, de Daniel Mensch. Fulmination, uma composição de 2009, portanto tem possivelmente nem 5 anos, ou ligeiramente mais do que isso. E vamos ter então aqui a oportunidade de escutar precisamente essa mesma composição. É assim que vamos dando seguimento ao nosso programa. Uma peça que espero que seja do vosso agrado. Eu gostei, achei interessante, embora goste mais das antigas, talvez, enfim, já sou eu com os meus saudosismos. Mas ainda assim vamos ver como outras obras poderão também ter outras avaliações. Para já então, Daniel Mendes com Fulmination de 2009. Esta é uma obra mais minimalista. Agora a composição de 1964, de V. Avni. Chama-se Vocalize. É mais pequena, é um facto, mas vamos ouvi-la. E daqui a pouco quero trazer algo muito curioso, respeitando a piano, já que falamos em Vocalize, vamos depois continuar nos instrumentos. Ficamos então com esta composição de 1964. Thank you. E já cá estamos ouvintes, depois deste vocalize, algo realmente muito interessante, mas não tão minimalista como a de Daniel Mendes. Agora, uma outra de 1959-60. E eu continuo a dizer que quanto mais recuamos, mais originalidade encontramos, digo eu, nos materiais eletrónicos, nas composições eletrónicas. Desta vez de Dick Remakers. Agora consigo encontrar uma explicação porque do Remake, talvez influenciado por esta composição, digamos que, enfim, é uma composição interessantíssima esta, chama-se Piano, precisamente assim, aliás, Piano Forte, de 1959-1960. E eu digo o Remake, para quem não sabe, o Remake é um pianista que basicamente faz versões de piano de músicas que estão agora a fazer sucesso. Sei lá, ocorrem aqui o S&M, por exemplo, ou a Silhouettes do Hill City. Mas o que nós vamos aqui ouvir não tem nada a ver com isso, como é lógico. Nessa altura nem a Rihanna era nascida, tampouco a Britney Spears, e muito menos outros artistas desta altura. Mas dizia-lhe eu então que, portanto, esta música, esta composição, aliás, é uma composição muito interessante e muito arrojada também, se tivermos até em conta aquilo que havia na altura. Piano Forte joga com os sons do piano, de uma forma, aliás, muito bem conseguida, quase como anterior, com o vocalize. Eu gosto ainda mais desta, mas vou deixar o melhor para o fim. Para já vamos então ficar com Piano Forte de The Cream Makers, 1959-60. Thank you. composição realmente interessante, esta que acabamos de escutar. Mas o fecho do nosso programa vai ficar com um, talvez, digo eu, símbolo de passagem da vida para a morte. Israel Martínez compôs em 2007 Mi Vida. Este ilustre compositor traçou algo muito interessante. Tudo começa com um automóvel que, entretanto, é atropelado, ou seja, há um acidente entre dois automóveis. Mas tudo o que vai ouvir a partir daí é pura eletrónica. Apenas e só a eletrónica, no seu melhor. Israel Martínez a fazer aqui um excelente trabalho, servindo-se as novas tecnologias, enfim, para dar ainda mais cor àquilo que é a composição eletrónica. Fazer aqui, na minha opinião, um ótimo trabalho, sem cair na cacofonia, mas também sem ficar pelo minimalismo. Trabalho impecável, digo eu, de Israel Martínez, que abordamos aqui no fecho desta edição do nosso Electronic Art. Eu, Carlos Bonaparte, regresso na próxima semana, regresso na próxima quinta-feira para mais uma edição deste espaço radiofónico. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima noite na companhia do Canal 1. Bate-papo musical às 11 da noite, às 10, aliás, a fé em debate, e depois às 11 da noite o programa Bate-papo musical. Fique bem ouvinte, uma boa noite e até à próxima quinta-feira. E-A-Antenna Web.